O Ministério Público de Minas Gerais pede na Justiça que o município de Bom Despacho, na região centro-oeste do estado, cumpra a determinação judicial de oferecer tratamento adequado na especialidade de otorrinolaringologia a diversos pacientes que estão à espera de atendimento. O pedido feito à Justiça para que o município cumpra a sentença foi protocolado no dia 29 de abril deste ano. Mesmo com uma ação civil pública com sentença já transitada em julgado, o município vem descumprindo a determinação judicial. De acordo com o Ministério Público, os pacientes que estão na lista de espera para receber o atendimento, antes do ajuizamento da ação, em abril de 2012, deverão ser os primeiros a serem atendidos. Em seguida, será a vez dos pacientes que requisitaram o atendimento depois que o Ministério Público entrou com a ação. Caso o município continue descumprindo a determinação judicial, o MPMG pede à Justiça que seja aplicada multa diária de R$ 20 mil até o limite de 1 milhão e que os valores, imediatamente ao recolhimento, fiquem à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas. A Promotoria de Justiça de Bom Despacho esclarece que os pacientes que tenham protocolizado pedido de tratamento há mais de 6 meses na Secretaria Municipal de Saúde poderão comparecer à Promotoria de Justiça. O endereço é Rua Faustino Teixeira, número 91, segundo andar, no centro. O interessado deverá levar toda a documentação para que as providências cabíveis sejam tomadas. O campo de atuação da otorrinolaringologia envolve as doenças do ouvido, do nariz e seios paranasais, faringe, laringe, cabeça e pescoço. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.